você. A menina do canto do que vai impactar pra você. Rap nos oferece dois caminhos: o caminho da paz, o caminho das trevas. Cabia você escolher a qual caminho você quer andar. O caminho da luz, o caminho das trevas. O caminho da luz só te leva à vida eterna. Só Jesus pode te dar, O caminho das trevas só te leva à desilusão. A qual o diabo ele quer te matar. Não adianta querer se você não entender. Não adianta entender se você não quer fazer. Não adianta querer se você não entender. Não adianta entender se você não quer fazer. O que adianta você ficar muito louco? Se está fazendo a vontade da carne, fumando, bebendo, cheirando, tudo isso é ilusão. Mas meu irmão, preste bem atenção no que Deus manda te dizer. Todos cansados, oprimidos, porque sou a ressurreição da vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá, viverá. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Deus, de todas as pessoas que estão ouvindo este louvor, sejam tocadas pelo Espírito Santo, se renda a ti de todo o coração. Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo, meu irmão. O mundo já do maligno, corra pra esse mundo, renasce para Deus. É isso que eu te digo. É isso que eu te digo. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Aí meu irmão, lá no tronco ele levou 39 chibatadas por você. Será que você suportaria isso? Então o que está fazendo que não vai se converter? Escolhe o caminho, o qual quer andar. Vida eterna ou desilusão? Eu se ponho diante de vós, a ver se é maldição. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Aí irmão, vida eterna ou desilusão? Escolha seu caminho. Agora você vai ouvir lá do Grupo Aliança de Lavras, Mano Wagner. Ele vai mandar um pedaço do seu testemunho. Se liga nessa. Eu pensei que eu poderia ter tudo nessa vida. Me envolvi com crime, acabei mordendo a isca. Deixei a vaidade tomar conta de mim. De pouco em pouco eu cavava o meu próprio fim. O tempo foi passando, meu sonho só se afundando. O dinheiro estava acabando, mas como diz o ditado, o que vem fácil vai fácil. Aí já era um abraço, só desilusão. Infelizmente eu senti o gosto amargo do fel, vivendo num mundo imundo e muito cruel. Eu parei e pensei, só existe uma saída pra quem vive nessa vida. O caminho é estreito, mas ele é a salvação. E a única solução é Jesus, meu irmão, que me mostrou a paz e o amor que nos conduz. Graças a Deus encontrei a minha luz. Obtive a vida eterna, não sou mais aquele que padece nessa terra. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Não adianta querer se você não entende. Não adianta entender se você não quer fazer. Levanta a voz e dá um grito pra Jesus. Oh! Levanta a voz e dá um grito pra Jesus. Oh, levanta oh, a voz e dá um grito pra Jesus. Oh, levanta a voz, vai, levanta a voz. Oh.